Verso 10. Capítulo 10. O catalisador. Neste capítulo tão essencial, irei revelar o catalisador de aumento de eficácia. Ao usar a palavra eficaz, estou falando de multiplicação, que dura para sempre. Um catalisador é um ingrediente-chave que precipita ou acelera um evento ou uma mudança. Minha definição, retirada de muitos dicionários. Todos nós recebemos dons, mas o que desencadeia o potencial da durabilidade deles é revelado nas palavras do apóstolo Pedro. Exerça o dom que recebeu para servir os outros. Servir é o catalisador, mas o serviço genuíno é sempre motivado pelo amor. O apóstolo Paulo escreve: lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1, verso 3. O verdadeiro serviço é originado a partir de um coração queimando de amor. É uma disposição interior que não é alterada por adversidades, dificuldades nem qualquer outra circunstância desfavorável. Ele se manifesta às vezes em palavras, mas na maioria das vezes em ação. Moça do Peru. Irei ilustrar o serviço com uma história. O casal que estou destacando são amigos muito próximos que pedem para permanecer em anonimato em sua missão. Então, para atender o pedido deles, irei usar nomes fictícios. Riley e Dave moram no subúrbio de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. O destino deles era se encontrar, já que seus apartamentos ficavam colados um no outro. Logo depois que se casarem, Riley ficou se perguntando por que a maioria das igrejas, abrigos e outras organizações de caridade oferecem refeições e presentes no Natal, mas fazem muito pouco no Dia de Ação de Graças. Ela acredita que o Dia de Ação de Graças é importante porque foca na família e a refeição juntos. Muitas mães solteiras, os deficientes e os moradores de rua têm dificuldade de oferecer ou participar de uma refeição adequada. Ela acredita que sopas servem um propósito necessário, mas falta a intimidade que uma refeição feita em casa pode oferecer a uma família. Riley afirmou: sozinhos, cada um de nós tem a oportunidade de causar um impacto, mas juntos o impacto é maior. Ela está bem baseada nas Escrituras e sabe que o esforço de dois trabalhando juntos em harmonia representa 10 vezes mais do que poderiam alcançar sozinhos. Deuteronômio 32, verso 30. Ela também é bem consciente do fato de que resultados aumentam quando mais crentes se juntam. Outra verdade que queima em seu coração é que verdadeiros servos querem fazer parte de uma equipe e não se importam se irão ganhar o crédito ou não. A atitude de Riley personifica esses ingredientes importantes para a multiplicação. Em sua primeira oportunidade, no Dia de Ação de Graças, Riley arrecadou dinheiro de familiares e amigos para comprar perus. Com uma mentalidade de multiplicação, ela e David prometeram adicionar $1 para cada dólar recebido. Naquele ano, ela comprou 11 perus e o distribuiu anonimamente na mala do seu carro. No segundo ano, o número aumentou para 31 perus. No terceiro ano, ela disse aos familiares e amigos que podiam compartilhar a visão com outros amigos, desde que mantivessem a ação anônima. Eles o fizeram e o trabalho começou a multiplicar. Até o quinto ano, eles haviam alcançado 500 famílias e haviam conseguido adicionar legumes, verduras e farofa a cada doação. Foi a partir daí que ela formalizou um acordo anônimo de distribuição com o Exército da Salvação. Essa instituição de caridade está conectada a serviços sociais e conseguiu implementar um processo de inscrições a fim de identificar os realmente necessitados. As pessoas selecionadas não tinham outra opção de sustento, cupons de comida, programas do governo, etc. Riley e sua equipe montaram um local de distribuição por drive-thru e para pedestres no terreno do Exército da Salvação. Muitos improvisaram a fim de receber o alimento que precisavam. Eles vinham empurrando carroça, andando de bicicleta, empurrando cestas de carona com vizinhos ou simplesmente chegavam andando e saíam levando peru, os vegetais e a farofa a pé. Às vezes percorrendo longas distâncias, de volta para o trailer, o apartamento, o parque ou a rua onde moravam. Um morador de rua havia descoberto uma maneira de como cozinhar o peru do lado de fora para ele e seus amigos, usando uma fritadeira usada e um botijão de gás. Eventualmente, a distribuição cresceu tanto que foi necessário um novo local para comportar o volume de pessoas. A Associação Cristã de Moços, IMCA, tinha um terreno perto dali, mas o relacionamento entre eles e o Exército da Salvação estava tenso. A necessidade forçou as duas instituições a resolverem suas diferenças. Eles se reconciliaram e, desde então, têm trabalhado juntos com o projeto de Riley, assim como em outras ações da comunidade. Todo ano, Riley e Dave estabelecem uma meta de superar a distribuição do ano anterior. Determinaram que ninguém daquela área inteira ficaria sem uma refeição adequada no dia de ação de graças. Conforme o número aumentava, a distribuição se tornou mais complexa e difícil, especialmente diante de preços mais altos e alguns amigos saindo do projeto ou se mudando. O casal estava mais forte financeiramente e não queria parar o progresso naquele momento, então decidiram adicionar $2 a cada dólar recebido. Vale uma observação. Não me surpreende que a força financeira deles tenha aumentado naqueles 6 anos. Deus estava multiplicando a contribuição deles para que pudessem ser mais eficazes. Nas palavras de Riley, de alguma forma, Deus sempre supria dinheiro de diferentes fontes, fazendo com que os totais aumentassem cada vez mais. E o que torna isso ainda mais incrível é que o casal determinou desde o início que não iria receber um centavo de programas do governo, nem de empresas. Tudo o que tinha que vir era de familiares, amigos e amigos de amigos. À medida que os números cresciam, novos desafios se levantavam. Tornou-se impossível dispensar todos os perus em um dia só, já que o volume de pessoas era tão alto. Riley e Dave foram forçados a acrescentar um segundo dia de distribuição, mas isso gerou um obstáculo significativo. Onde armazenariam os perus durante a noite para o segundo dia de distribuição? Riley foi persistente em sua busca por uma solução. À meia-noite, uma grande rede de supermercados, onde eles compravam todos os perus, entrou em contato e doou o uso de seus caminhões frigoríficos. Agora o dinheiro poderia ser gasto em alimento em vez de armazenamento. Havia vários outros obstáculos e dificuldades para vencer, demais para citar. A fé e a determinação desse casal são sólidas e fortes. Diante da adversidade, eles oraram continuamente, clamando a Deus. Tiveram ideias estratégicas e inspiradas e encontraram favor diante de pessoas que podiam ajudar. Eles acabaram de completar 26 anos de serviço enquanto estou escrevendo este livro. Somente este ano já alimentaram 10.500 famílias. Se considerarmos uma média de 4 por família, temos uma média de 42 mil pessoas. Eles têm alimentado de forma eficaz cada pessoa necessitada em sua cidade e de uma boa parte dos municípios nos arredores. Lembre-se de que esta área está em uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Ao fazer isso, eles encheram 5 caminhões, cada um com 14 metros de comprimento, com perus e 3 caminhões de vegetais e farofa. Mais de 200 voluntários são mobilizados, sendo que muitos deles trabalham incansavelmente durante vários dias. Muitos estão com relay desde o início. E o mais incrível é que a maioria dos voluntários ainda não sabem a identidade da moça do peru. Seria impossível listar os milagres e as histórias e os testemunhos de vidas transformadas pela multiplicação deles. Várias pessoas entregaram a vida para Jesus, inclusive o marido de Riley, Dave, e muitos afastados da fé retornaram. Familiares se reconciliaram e muitas pessoas foram inspiradas, inclusive funcionários do governo, de supermercados, do Exército da Salvação e da EMCA. E de certa forma, toda a comunidade. Permita-me compartilhar algumas histórias breves. Um amigo de Riley é tesoureiro de um clube de motocicletas. Todo ano, ele pede ao clube que faça uma arrecadação para a moça do peru. Eles, na verdade, se desafiam para ver quem dá mais. Ano passado, ela recebeu uma mensagem de texto após o Dia de Ação de Graças, dizendo que os motociclistas estavam aumentando sua doação para mais de 3 mil dólares para o ano seguinte. Certo ano, a equipe da Moça do Peru decidiu doar o excesso para uma igreja local. Isso inspirou a igreja a usar o modelo de Riley para iniciar o seu próprio programa de ajuda aos pobres durante o Dia de Ação de Graças e em outra época do ano. Os membros da equipe do Exército da Salvação, que são transferidos para outros estados, ficam ansiosos para iniciar o programa baseado nos de Riley. Outros que se mudaram para áreas onde ela atua ficam empolgados em saber mais sobre o ministério, já que ouviram falar da história de Riley através de todos os escalões do Exército da Salvação. Riley não é pastora, não trabalha para uma igreja e não é uma mulher de negócios. Ela é esposa, mãe e uma cristã devota que frequenta a igreja fielmente. Ela é bem ciente de que serve a um Deus poderoso que se agrada de sua multiplicação. Sinto-me honrado de ser amigo desse casal. O exemplo número 1 de multiplicação eterna. Serviço motivado por amor é o catalisador da multiplicação. Considere algumas das grandes histórias de multiplicação na Bíblia. É claro, o que está acima de todas elas é Jesus. Ele diz: se você quiser ser o maior, então viva como aquele chamado para servir os outros. O caminho para a promoção e a preeminência vem ao ter o coração de um escravo que serve a todos. Pois até o Filho do Homem não veio esperando ser servido por todos, mas servir a todos e dar a sua vida como preço de resgate em troca da salvação de muitos. Marcos 10, verso 43. Jesus identifica o caminho para a verdadeira grandeza, buscar servir e não ser servido. Não é surpresa que ele identifique seu ato supremo de serviço com essas palavras: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. João 12, verso 24. Mais uma vez, ouvimos sobre plantar ou investir e colher. Assim como um grão investido gera uma multidão de grãos, a obediência de Jesus em servir produziu multidões de filhos e filhas de Deus. Que exemplo! Ele pavimentou o caminho e estabeleceu o padrão, mostrando-nos como multiplicar efetivamente. Jesus nos diz: vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. João 13, verso 13. Como líder e comunicador, sei da importância da palavra final. É a declaração ou a mensagem que você deixa com o seu leitor, ouvinte, aluno, membro de equipe, funcionário, filho ou qualquer outro. É o pensamento prevalente que você quer que os seus ouvintes tenham à medida que seguem adiante. Em seu tempo na Terra, qual foi a palavra final de Jesus? É interessante que tenha sido um sermão que apresentou como ilustração, antes de sua crucificação, a lavagem dos pés de seus seguidores. Serei sincero com você. Quando era um jovem cristão, eu não gostava nem um pouco de que, quando alguém sugeria a um grupo pequeno, vamos lavar os pés uns dos outros, eu imediatamente pensava numa razão qualquer para ir embora, porque simplesmente detestava que outros homens ficassem tocando nos meus pés. Anos depois, estou aliviado em saber que a lavagem dos pés era mais uma tradição a qual meus amigos eram apegados. Um exemplo paralelo é quando Moisés colocou a serpente no alto de um poste e todos que olhavam para ela eram curados de mordidas de cobra. Era algo milagroso e poderoso. No entanto, muitas gerações depois, Israel fez daquela serpente um ídolo. Ver 2 Reis 18, verso 4. Eles destacaram o objeto em vez de entender que, originalmente, anos antes, o foco era a obediência à instrução do Senhor. Na década de 80, seguíamos um caminho similar nos meus grupos de estudo bíblico. Usávamos a lavagem dos pés da forma errada. Focávamos mais na ação do que o que nela representava. No século I, as estradas não eram pavimentadas. Animais eram o único meio de transporte além da caminhada. Não existiam tênis da Nike nem da Adidas. As pessoas usavam sandálias ou, em muitos casos, nenhum sapato. Então seus pés ficavam expostos a muita poeira, fezes de animais e outras sujeiras. É seguro dizer que, naquele ambiente, pés sujos e fedorentos atingiam um nível que nosso mundo ocidental atual nunca conheceu. Quando as pessoas entravam na casa de uma pessoa rica, servos ou escravos eram obrigados a limpar os pés de seus senhores, dos familiares e dos convidados. Num típico lar de classe alta havia várias responsabilidades: cuidar dos estábulos, preparar refeições, limpar os quartos, entre outras. A tarefa de lavar os pés era reservada ao servo mais humilde. Em alguns círculos, o desígnio ia ainda mais além. Essa tarefa desagradável era atribuída exclusivamente às servas mais humildes de todas, já que eram consideradas as únicas indignas o bastante para fazer algo tão repugnante. Na última ceia, os 12 discípulos estavam numa casa desse tipo, grande o bastante para acomodar a equipe inteira de Jesus numa sala separada. Era possivelmente a casa mais rica da cidade. Horas antes, cada um desses 12 homens teve os pés lavados pelo servo mais humilde. Porém, para a surpresa de todos, naquela mesma noite, Jesus não só pegou a bacia e o jarro de água, mas também se despiu de seu manto, removendo o símbolo de sua posição de mestre, e começou a lavar os pés deles. Eles sabiam exatamente o que estava acontecendo e o que aquilo representava. Em contraste, na faculdade eu ficava confuso e até mesmo repulsava essa prática, porque meus pés estavam limpos. Eu sempre tomava banho antes do estudo bíblico. Aquilo também me deixava desconfortável. Por que esse cara que eu mal conheço está tentando lavar os meus pés? Se você reler as palavras de Jesus, elas ganharão muito mais significado. Ele estava causando uma última impressão, uma que ficaria com aqueles discípulos pelo resto de suas vidas. Uma palavra final. Em resumo, a fim de ser grande, devemos voluntariamente assumir o lugar do servo mais inferior. Será que foi por isso que Jesus disse: "Sou manso e humilde de coração", Mateus 11, verso 29? Demorei um tempo para realmente compreender isso. No início da minha caminhada cristã, parecia que muitos de nós viam o ministério simplesmente com a ótica oposta. Nossa crença não verbalizada era: significância só é atingida quando você ministra ou lidera a muitos. Servir era para as pessoas das menores posições de nossa igreja. Se você trabalhasse duro o bastante, eventualmente se tornaria uma pessoa de importância. Ah, como a nossa percepção era errada! Sou muito grato pela paciência do Espírito Santo no processo de amadurecimento. Ele transformou meu pensamento, mas levou tempo. Como afirmei antes, meus primeiros 4 anos de ministério envolveram, em sua grande parte, cuidar das necessidades pessoais do nosso pastor. Certo dia, quando eu estava dirigindo para resolver algo para ele, o Espírito de Deus sussurrou: "Filho, se eu promover, será para uma posição maior de serviço. Se você errar agora, será apenas uma camisa manchada na lavanderia. No Ministério Público, não será uma camisa substituível. Ao contrário, serão vidas. As pessoas que eu amo serão prejudicadas." Fui marcado por essas palavras. Ele não só comunicou que posições mais altas envolveriam maiores responsabilidades de serviço, mas também comunicou a importância de sempre ser fiel nas coisas menores. Meu nível de serviço não mudaria com as verdadeiras riquezas, pessoas. Rebeca. Um exemplo marcante de multiplicação a partir de serviço altruísta no Antigo Testamento é visto em Rebeca. Revisemos a história brevemente. Abraão enviou seu servo mais confiável de volta para a terra de onde tinha vindo, a fim de encontrar uma esposa para seu herdeiro Isaque. O servo partiu prontamente, levando 10 camelos para a longa jornada. Quando chegou, o servo de Abraão percebeu que era o horário do dia em que as mulheres se dirigiam ao poço comunitário para pegar água. Ele orou: "Concede que a jovem que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolhestes para seu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com meu senhor." Gênesis 24, verso 14. Antes que ele terminasse de orar, Rebeca se aproximou com seu cântaro de água. Então ele lhe pediu de beber. O que acontece em seguida é espetacular. "Beba, meu senhor", disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: "Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los." Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Gênesis 24, verso 18. O servo a observou em silêncio até que ela terminasse de dar água bastante para 10 camelos. Nesses poucos versículos, encontramos muitas características extraordinárias envolvidas no serviço de Rebeca. Irei listá-las uma por uma. Disposição. Ela não foi se arrastando, fez tudo rapidamente e até foi e voltou do poço correndo. Serviço lento ou conveniente não é serviço verdadeiro. Você já notou pessoas servindo de forma tão apática e com uma atitude de "estou cansado de todo esse trabalho"? Essa não é uma atitude de Rebeca nem de nenhum verdadeiro servo. Servos de verdade têm disposição e energia evidentes em suas ações. Milha extra. Servos são excelentes. Rebeca foi muito além do que lhe foi pedido. Já que a maioria de nós não tem camelos, nem moramos num deserto do Oriente Médio, não identificaríamos esse fator que torna o serviço de Rebeca ainda mais esplêndido. Após uma longa viagem, um típico camelo sedento é capaz de beber de 100 a 200 litros de água. O servo de Abraão tinha 10 camelos. Façamos as contas. Se cada camelo bebeu 100 litros, então Rebeca teve que carregar 1.000 litros de água do poço. Se cada cântaro contivesse 20 litros, então ela teve que fazer 5 viagens de ida e volta ao poço para cada camelo. O que é ainda mais incrível é que havia dois tipos de poço naquela época. Um permitia que uma corda fosse amarrada ao cântaro e descesse da superfície até o nível da água do poço. O outro exigia que a pessoa descesse de 20 a 30 degraus até o nível da água. Sabemos qual tipo de poço Rebeca estava usando? Com certeza, o segundo. Pois depois, quando o servo relatou as ações de Rebeca para a família dela, ele disse: Rebeca desceu até o poço e tirou água. Ela não só fez 50 viagens com 20 litros de água nos ombros, mas o fez tendo que passar por todos aqueles degraus em cada viagem. E lembre-se, ela se voluntariou para fazer isso sem ninguém pedir. É o que nos leva ao próximo ponto. Responsivo. Um verdadeiro servo não espera que lhe peçam para agir quando uma necessidade é evidente. Ele ou ela se move imediatamente. Em todos os meus anos de experiência, tornou-se bem evidente que quando as pessoas continuamente esperam por ordens, elas não multiplicam. Aqueles que são sempre os primeiros a entrar em ação são os que crescem. Comprometimento. Apesar de a tarefa ser difícil, Rebeca foi diligente no serviço. Ao longo dos anos, eu observei um padrão. Quanto mais difícil a tarefa, mais rapidamente as boas atitudes desaparecem. É a natureza humana. Porém, nós temos a natureza de Jesus Cristo. Ele nunca desistiu, mesmo quando passou por dificuldades inimagináveis. Viva a partir da natureza de Jesus e inspirado por Rebeca. Completude. Rebeca não parou até que o trabalho estivesse concluído. Ela não era daquelas que desistem. Fazer 99% de uma tarefa não é terminá-la. Lembremos-nos de quando o rei Saul fez isso na batalha contra os amalequitas, quando matou dezenas de milhares de pessoas, mas poupou uma. Deus não recompensou seus esforços. Rebeca fez tudo e não sabia que ganharia uma recompensa por seu trabalho. Esse é o verdadeiro sinal da servidão. Servos não trabalham pela recompensa, mas vem o ato de serviço como a sua própria recompensa. Amam a alegria, o sentimento de satisfação e o contentamento que o serviço traz. Se há uma recompensa, é apenas uma bênção extra, não a motivação. A recompensa de Rebeca foi grandiosa. Ela não fazia ideia de que os 10 camelos carregavam tesouros e presentes para ela e queria se casar com um homem de Deus. Porém, nada disso era o prêmio mais significativo. A recompensa duradoura foi que ela entrou na promessa de Deus para Abraão. Ela seria a mãe de muitas nações. Todas as nações seriam abençoadas através dela. Rebeca multiplicou significativamente. Outros exemplos. Há muitos outros exemplos bíblicos de multiplicação eterna, resultantes de um coração de servo. Aqui vão mais alguns, para que você investigue em detalhes durante o seu tempo de estudo pessoal. Ruth. Similar à história de Rebeca, a moabita Ruth foi encorajada 3 vezes por sua sogra, Noemi, a voltar para sua terra natal. Porém, Ruth recusou, dizendo: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1, verso 16. Ruth, assim como Rebeca, estava disposta a caminhar a milha extra, trabalhar duro e manter seu compromisso, mesmo quando o percurso ficou difícil. A estrada de Ruth provavelmente foi mais difícil do que a de Rebeca. Como ela era moabita, estava mais sujeita a ser perseguida pelos cidadãos da cidade, devido à sua raça e à sua terra de origem. No entanto, ela suportou toda a dificuldade a fim de servir fielmente à sogra. Qual foi o resultado? Ela se tornou predecessora de muitas pessoas notáveis, como o rei Davi, o rei Salomão e todos os reis de Judá. E o mais importante, ela está na linhagem de Jesus. Ela também entrou na aliança da multiplicação eterna prometida a Abraão. Eliseu decidiu ficar com Elias e servi-lo, mesmo quando Elias o encorajou a partir 3 vezes. Mesmo quando os outros profetas, mais de uma vez, zombaram dizendo que ele estava perdendo tempo servindo Elias, Eliseu permaneceu. A análise dos outros parece lógica. Eles haviam se tornado profetas em tempo integral, ganhando status e experiência. Qual seria a sorte de Eliseu quando Elias fosse embora? Ele teria gastado seus anos servindo Elias, sem nenhuma oportunidade de construir seu próprio ministério. Essa era a lógica dos outros profetas, mas Eliseu não deu ouvidos. Ao contrário, toda vez lhes disse firmemente que se calassem, 2 Reis 1. Ele não iria se distrair de servir e completar a sua missão. A conduta de Eliseu foi parecida com a de Rebeca e Ruth. Qual foi o resultado? Ele acabou fazendo o dobro de milagres que Elias e pôde fazer o que Elias não havia conseguido, colocar um fim na dinastia de Jezabel. Ele multiplicou. Geazi teve a chance de multiplicar o trabalho de Eliseu, mas não tinha um coração de servo. Ele buscava seus próprios interesses e era cobiçoso, então não multiplicou de forma eficaz. No Novo Testamento, vemos homens que serviam às mesas das viúvas. Eles levavam a responsabilidade bem a sério. Mãos eram impostas sobre eles para garantir que a tarefa fosse bem executada. O resultado era impressionante, pois no livro de Atos lemos uma declaração surpreendente. E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Atos 6, verso 7. O que é tão surpreendente? Diga essas palavras em voz alta. Se multiplicava muito. Pense nisso. Essas palavras não foram usadas após a clássica mensagem de Pedro, que gerou 3 mil novos crentes no dia de Pentecostes. Não. A palavra acrescentados é usada na descrição das conversões diárias. Vemos novamente a palavra acrescentados, Atos 2, verso 47. É o mesmo para os 5 mil que entregaram a vida a Jesus um pouco depois. O verbo multiplicar não é usado antes do 6º capítulo de Atos, quando toda a igreja se tornou ativa na expansão do reino. Hoje, a multiplicação acontece quando pessoas como Stan, Mike, Phil, Riley e Dave assumem suas posições de serviço e usam seus dons. É aí que ouvimos sobre a grande multiplicação. O elemento crítico. Agora você entende o elemento crítico para a multiplicação? Pense mais uma vez em nossos amigos Riley e Dave, à luz do que vimos na Bíblia. Este único casal que tem implementado estratégias inspiradas e servido com excelência já impactaram milhares de pessoas. Eles se tornaram grandes de acordo com a palavra de Deus. O mesmo vale para Stan, Mike, Phil e Dana. Todos eles carregam as características de serem verdadeiros servos. Entretanto, por favor, preste atenção nessas palavras importantes. Você pode multiplicar de forma egoísta, mas o seu impacto não será eterno. Há pessoas que estão multiplicando, mas um dia verão todos os seus esforços serem queimados, pois são motivadas por ganho pessoal. Isso é ilustrado na parábola que Jesus contou sobre o homem que construiu armazenamentos maiores. O homem, presunçosamente, parabenizou-se dizendo: "Fique tranquilo, beba e seja feliz, pois eu cheguei e agora possuo tudo o que preciso e mais." Porém, essa história não terminou bem, pois todas as conquistas desse homem desapareceram num instante. A mensagem central deste livro não tem o objetivo de lhe dar a fé para multiplicar com o propósito de colher tesouros para si mesmo, mas encorajar você a dar a sua vida em serviço a outros. Jesus declara que quando fazemos isso, todas as coisas que os descrentes buscam simplesmente serão acrescentadas a nós. Mateus 6, verso 33. Eu sei disso por experiência própria. Voltemos à minha história sobre a primeira igreja que Lisa e eu frequentamos juntos. Como resultado de estar naquele ambiente tóxico por 6 anos, por bastante tempo, tive atitudes não saudáveis sobre multiplicação. Logo depois de termos saído, um dos muitos encontros transformadores e libertadores com o Espírito Santo ocorreu numa manhã, enquanto eu dirigia meu carro. Ele disse: "Filho, não me busque pelas bênçãos, permita que eu as dê a você." Imediatamente pensei em Mateus 6, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. As palavras do Espírito trouxeram a perspectiva correta e me ajudaram a erradicar os resquícios de tendências egoístas. Sou tão grato ao Senhor. Sei como é ser egoísta e cobiçoso. A infelicidade, o estresse, a distância da presença de Deus. Ter aprendido sobre o agir e o coração de Deus. Buscar primeiro o reino trouxe-me muita alegria, paz e a presença dele ao meu dia a dia. Agora chegamos ao ponto em que devemos nos perguntar: como multiplicar quando não somos os líderes do nosso próprio trabalho, mas servimos na equipe de outra pessoa? Iremos responder no próximo capítulo e, ao fazê-lo, veremos os grandes benefícios. Refletindo, Jesus identifica o serviço como o caminho para a verdadeira grandeza. Como Jesus demonstrou o serviço? Quais foram os resultados do seu serviço? Como o caminho de Deus para a grandeza difere do caminho do mundo? Segundo, lembre-se da história de Rebeca. Quais foram as características marcantes na maneira como ela serviu? E terceiro, você pode multiplicar de forma egoísta, mas o seu impacto não será eterno. Qual a diferença entre servir para ganhar e servir para dar? Por que é importante servir de forma altruísta? Portanto, suplico-lhe que sejam meus imitadores. 1 Coríntios 4, versos 16.